Boa tarde, zona de 5 na final, estabilizado agora. Tente azul 9, olha o 85, ajuste no 02, pouso autorizado, não no 0, tente a 090 graus 149, forma o tráfego no setor norte do campo, a meu bem, não interfere no pouso. Tente livre o pouso, tente o tráfego no 02, azul 985. Visual com a TR da Azul, na cor? Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Azul. Juliette, pouso autorizado na ano 7, teste 100 graus, ano 5 lá. Pouso autorizado no 7, perfeito. Está autorizado a alinhar e manter a onda zero. Após a decolagem, mantenha a proa de decolagem até 4.000 pés. E se falhar as comunicações após 4.000 pés, curva à esquerda direto na proa de jambo para evitar tráfego no eixo de sua saída. Aí, se tu me matar, eu vou me matar. pronto, estado 8, obrigado. Boa tarde, Sinal 61 no 42. Sinal 61 no 42, contato com a barra decolagem, mantenha o eixo até 47 após o exame. Vai manter o eixo até 46 após o exame, 61 no 42. Terminado. 7 milhas, norte da Atenção Coral, caminho Santo Guilherme, 71-200, para o momento. Afirmo. Colônia 1142, estamos a 11 horas e 9 milhas, voo 910, a pauta 3, 4, mantendo no voo 1-1-5. E após a nossa luta na curso final, está autorizada a manter a reunião no exército. Para 2 e 7, 27 e 2, Fechado. Controle 1208, decimal 8. Motor 208, 9.165 azul, boa tarde. Boa.